Marego. Isso mesmo. Boa, canarinho, boa. Mostra pra esse povo que és o rei. Boa, canarinho, boa. Mostra o dinheiro que eu já sei. Faz boa. Boa, canarinho, boa. Mostra pra esse povo que és o rei. Boa, canarinho, boa. Mostra o dinheiro que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco formam o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco fazem o povo feliz. E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Tô aí, quero mais. É, vamos começar a nossa programação falando de série, Campeonato Paulista, né? Copa Paulista de futebol, aliás, desculpa. Vamos começar pela nona rodada da primeira fase do Grupo 1. Grupo 1 está na sua nona rodada, temos menos times, menos rodadas, obviamente, né? Então, pela nona rodada, Penapolense venceu o Novo Horizontino por 1-0. Olha só, Penapolense querendo buscar forças no momento final da competição para tentar a classificação. Tivemos também o Mirassol batendo o Batatais por 1-0 fora de casa e o Olímpia batendo o Votuporanguense por 2-1. Grupo, eu achava que estava tudo definido, mas no fim das contas tem ainda, né, tá tudo definido, tem mais uma rodada só, verdade, bem lembrado, professor. Então, o Olímpia classificado com 20 pontos, o segundo é o Mirassol, também classificado com 18, o terceiro Votuporanguense com 13, o quarto Novo Horizontino com 12, todas essas equipes classificadas. Vamos falar do Grupo 2, Grupo 2 que teve a sua 12ª rodada, tivemos Rio Claro e Red Bull Brasil empatando em 0-0, no outro jogo da chave, Noroeste e Inter de Limeira também empataram, só que em 2-2, e tivemos mais um empate, 3 empates, né, nesse grupo, né? Um empate entre 1-1, entre 15 de novembro e Ferroviário. 15 até saiu na frente, mas a Ferroviária empatou, dos males o menor. 15 está classificado, professor. A gente tinha feito a previsão de 4 pontos realmente para o 15 se classificar em 3 rodadas. 15 venceu a Inter fora, arrancou um ponto muito importante contra a Ferroviária fora de casa também, conseguiu a classificação. Foi fundamental a chegada do Kleber Gaúcho. O Kleber chegou na hora certa para comandar a equipe do 15, né, professor? Olha, essa recuperação é fantástica do time do 15 de novembro de Piracicaba. Ah, sem dúvida, viu, Léo? É mais do que o empate, mais do que a classificação, é poder ir lá em Araraquara, enfrentar a Ferroviária de igual para igual, sair na frente e administrar um jogo muito bom, muito de igual para igual, que mostra que o 15 não só vai classificar, mas já que a Ferroviária é uma das candidatas ao título, o 15 enfrentou o candidato na casa dele e com inteligência e de igual para igual, o que significa que o 15 está em boas condições também de brigar pelo título, né? E chegar nas finais aí da Copa. É claro, tem muita coisa para acontecer ainda, mas mostra que realmente o Kleber chegou no momento certo, ajeitou a equipe do 15, deu confiança a esses jogadores, e hoje o 15 tem time para jogar de igual para igual com qualquer equipe aí que esteja disputando a Copa Paulista. E ontem lá na Ferroviária, lá sábado, lá deu prova disso, de que pode realmente conseguir jogar de igual para igual com qualquer adversário aí da Copa Paulista. Muito bem, então o 15 que marcou com Danilo Melega, né? O Romarinho jogou para dentro da área, a bola passou o Elton, mas o Melega estava lá para empurrar para dentro do gol da Ferroviária. 15 classificado, a Ferroviária também está classificada com 19 pontos na liderança. O 15, o segundo com 17. Na terceira posição está o Red Bull Brasil, o quarto é o Rio Claro, quinto Desportivo Brasil, sexto Inter e o sétimo o Noroeste. Red Bull Brasil, Rio Claro, Desportivo Brasil, Inter de Limeira e Noroeste brigam por duas vagas nas últimas duas rodadas. O 15 na próxima rodada descansa, né, professor? Folga, não joga e a sua última partida vai ser no Barão da Serra Negra na 14ª rodada contra o Rio Claro. Vamos falar do Grupo 3. Grupo 3 da 12ª rodada. Tivemos seguintes resultados. São Caetano bateu o Santos por 2-1. Tivemos também o São Bernardo vencendo a Água Santa por 2-0. E o Santo André venceu o Bragantino por 1-0. Então, o São Caetano está classificado com 25 pontos. Segundo é o Taubaté, também classificado com 21. Terceiro é o Santo André, classificado com 17 pontos. O São Bernardo precisa de pouco, né? São duas partidas, duas rodadas a se jogar aí. E o São Bernardo precisa de uma vitória, resolve a situação para São Bernardo. O Santos ainda tem chance de se classificar. Pode somar 6 pontos e passar o São Bernardo no caso de duas derrotas da equipe do ABC Paulista. O Santos tem 11, o Bragantino tem 7 e o Água Santa 2 pontos. E para finalizar, tivemos o Audax batendo o Nacional por 1-0. Tivemos o Juventus fazendo 6-1 para cima do Taboão da Serra, professor. E em Taboão da Serra, e o Ituano bateu a Portuguesa por 2-1 no Novelli Júnior. Aí tem problema para a Portuguesa, viu, professor? Porque olha só, o Ituano é o líder com 20 pontos, o Ituano está classificado para a próxima fase. O Audax tem 19, também está classificado para a próxima fase. Juventus 17, Atibaia 16, Portuguesa 15, fora da zona de classificação pela primeira vez, Nacional 13. Esses brigam por duas vagas, professor. Pois é, a Portuguesa que vacilou muito, né? Não somou ponto e agora ela joga o próximo jogo, ela joga com o Grêmio, com o Audax, vai jogar em casa lá no Calendé e tem que vencer de qualquer maneira e torcer pro Atibaia. Pro Atibaia não vencer, né? Já que o Atibaia. Já que o Atibaia folgou essa rodada aqui, né? E agora o Atibaia volta, portanto a vida da Portuguesa não é fácil. É claro, o Ituano e o Audax praticamente consumaram sua classificação, e a Portuguesa segue junto com o próprio Nacional, Atibaia e o Juventus brigando por duas vagas, né? Muito bem, falamos da Copa Paulista de futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. A gente não costuma falar aqui da Série C do Campeonato Catarinense, mas tem um resultado que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, professor. Por quê? O Próspera, time treinado por Paulo Baier, venceu o Curitibanos da cidade de Paulo Lopes. Até aí tudo bem, normal. O Curitibanos tinha tomado 7-0 no primeiro jogo do Carlos Renault. Problema é que a vantagem foi dobrada, professor. O placar foi dobrado. A maior goleada do ano, 14-0 do Próspera para cima do Curitibanos, professor. Que situação, hein? Paulo Baier gostava de fazer gol, né? Maior, se eu não me engano, ele até hoje, se não é o maior, é um dos maiores artilheiros dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, né? Ele não pode gostar também de tomar bastante gol, né? O Curitibanos, pelo jeito, gosta, viu, professor? São quase 21 gols tomados, é isso? Pois é. Sou bom enquanto, meu forte não é matemática, mas que coisa, que ponto chega um time pra tomar 14-0 numa competição profissional, professor? Tem que parar, né? Pois é, você divide 14 por 90, significa que ele, cada 5 minutos, ele tomou um gol, cada 6 minutos ele tomou um gol, então é difícil assim, né? Mas pode ver que atrás desse resultado deve ter uma história daquele salário atrasado, não teve concentração, viajou, foi com o jogador do Júnior, greve, alguma coisa nesse sentido deve ter, viu? Muito bem, vamos falar então agora de Série C do Campeonato Brasileiro, professor, teve confusão, viu? E muitos gols também. Fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês, Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tô dourando desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais um meu. Vamos de Série C do Campeonato Brasileiro, porque a gente teve muitos gols no jogo entre Operário e Cuiabá, na final do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida foi lá em Ponta Grossa, no estádio Germano Kruger. E o fantasma, professor, o time da casa, chegou a abrir 2 de vantagem, levou a virada do Dourado, mas conseguiu igualdade nos acréscimos. O Operário está de brincadeira também de fazer 2-0 e deixar virar dentro de casa, não, professor? É, sem dúvida, é o atleta, o Operário, jogando com o seu estádio lotado, a sua torcida marcando presença, e conseguiu abrir 2-0, e o Cuiabá também demonstrando que estava bem concentrado, os 2-0 não tinha batido, ele saiu para cima, virou 3-2 e depois tomou o gol de empate no fim, no acréscimo, como você disse. Mas não tenha dúvida que foi um grande jogo, digno de uma grande final entre duas equipes aí que o ano que vem vai estar na segunda divisão do futebol brasileiro, né? Agora tem o jogo da volta, mas não tenha dúvida nenhuma e parece que as emoções não foi só os gols, né, Léo? É, o Operário abriu com o Dione, fez o segundo gol com o Eric, aí o Cuiabá virou a partida aí com o Marino por 2 vezes, com o Geilson fazendo mais um gol e o Robinho empatou aos 90 minutos. A confusão começou quando o Schumacher foi expulso no final do jogo, né? O Schumacher foi expulso e aí tivemos problema, viu, professor? Após o apito final, as duas equipes começaram aí com confusão, viu, professor? Muito feio mesmo. Muito feio pro Cuiabá e pro Operário. Principalmente pro Cuiabá, professor, porque a gente tem informação. O nosso amigo Titi tem contato direto com o pessoal lá de Ponta Grossa e em contato com eles, confirma que a equipe do Cuiabá destruiu o vestiário do Germano Kruger, professor. Isso são informações vindas diretamente de Ponta Grossa, que o vestiário foi destruído e eram umas, acho que quase 10 horas da noite, a equipe do Cuiabá ainda estava no campo porque tinha gente querendo pegar eles lá fora, professor. É, mas tem aqui o presidente, o próprio presidente do Operário, Álvaro Góes, né, que colocou panos quentes na situação. Não entrei lá para ver se eles quebraram, é problema deles, mas eu não acho que o Cuiabá tenha feito isso aí deve ser coisa de pessoas tacando mais pano quente em cima. É o que diz o alto mandatário Álvaro Góes, é lá do Operário de Ponta Grossa, né, mas é muito triste tudo isso aí e o jogo foi um grande jogo, digno de uma grande final. As duas equipes já estão com acesso, não tinha motivo nenhum para fazer tudo isso que aconteceu depois de um grande jogo. Portanto, perde as duas equipes. As duas equipes perdem com essa atitude aí e agora leva uma atenção maior ainda para o jogo de volta, né, Léo? Com certeza, muita situação ruim aí para o jogo de volta, né? Isso é tudo combustível levado para lá. Lembrando, a informação que a gente tem aqui de vestiário destruído veio diretamente lá do próprio presidente. O Didi entrou em contato com o próprio presidente, ou seja, então um dos dois lados está errado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Essa semana é capaz de sair, né? De alguma coisa assim. Destruir o vestiário ou não. O que sabemos é que a confusão foi muito grande mesmo a confusão, e conseguiram ofuscar um grande jogo, né, professor? Infelizmente. É, sem dúvida, mas é tal negócio, né? Que nem, por exemplo, eu tô vendo aqui o Futebol Interior, que é um site que fala muito de todo o futebol aí, né, do Brasil todo aí, e traz, é muito rico em detalhes. Eu não tô vendo nenhuma imagem aqui dos 6 gols. Mas eu tô vendo a imagem aqui da briga, da bagunça. Não entendo por que que tinha tantas cadeiras, mesas plásticas com cadeira dentro do campo, certo? Então quer dizer que é várias coisas que realmente as pessoas acabam fazendo, que depois parece que aqui o Brasil tem gosto em falar e mostrar só coisas ruins. Portanto, vamos falar do gol, do jogo, dos 6 gols. As duas equipes alternaram no placar, o estádio lotado, emoção, adrenalina solta. Tudo aquilo que a gente espera de um grande jogo, teve. E tudo aquilo que a gente não queria ver em jogo nenhum, teve também, que foi os incidentes depois da partida. E, no entanto, as televisões, os veículos de comunicação, faz questão de mostrar a imagem de tudo aquilo que não deve ser mostrado e que não deve ser realizado num jogo de uma importância dessa, que movimenta dois grandes estados, que é o Paraná e o Mato Grosso. Agora ficou difícil também para o Operário lá na Arena Pantanal, né, professor? 3-3 é muito, não? Pois é, mas só que depois dessa briga toda, Léo, o jogo perde o sentido. Porque, por exemplo, o que o árbitro vai pôr na súmula? Será que o árbitro vai pôr na súmula só o menino que foi expulso durante o jogo ou vai pôr na súmula também o que ocorreu depois do jogo? Né? Adrenalina que vai para lá, como que os dois... As equipes vão falar durante a semana nesses comentários de internet aí, de mídia social aí, que só coloca fogo no jogo. Então o jogo perde aquela normalidade que teve dos 3-3. O jogo fica com um ponto de interrogação, porque ninguém sabe a adrenalina dos jogadores aonde vai estar. É, exatamente. Olha, o relatório do Voaden foi o seguinte, professor. Após a primeira partida, após o apito final, enquanto os jogadores se dirigiam aos seus respectivos vestiários, percebemos a existência do tumulto, não sabendo precisar como mesmo se iniciou devido à presença de jogadores titulares e reservas, comissões técnicas e seguranças particulares. Apesar do esforço da equipe de arbitragem tentar identificar todas as pessoas envolvidas, somente foi possível identificar claramente que o atleta de número 20, Schumacher, da equipe do Operário, desferiu 2 socos com a mão direita em um integrante da equipe adversária, não sendo possível identificar o agredido nem o local atingido. Diante do fato, o atleta foi expulso, todavia não foi apresentado o cartão vermelho face ao tumulto generalizado. Informa que a dificuldade se deu da necessidade de ficarmos atentos à nossa integridade física face possível invasão de campo. Outra dificuldade por nós percebida foi o fato de ser uma competição que não atuamos com frequência, não conhecendo os atletas por fisionomia. Outro fator dificultador foi a simultaneidade dos fatos, situação que inviabiliza a narração da forma fidedigna. Em tempo, informa que tivemos a proteção da Polícia Militar, não sofrendo nenhum ataque dentro do campo e na saída do estádio, como também não houve nenhuma invasão de torcedor ao gramado durante todo o fato acima citado. Esse foi o relatório do Voaden, professor. Pois é, o Voaden aí relatou todos os fatos, né? Não pôde dimensionar tudo. Parece que o único que realmente ele fez questão de frisar no relatório e dizer que foi um dos responsáveis por iniciar a confusão é o Schumacher, né? Portanto, pode estar certo, o Schumacher vai pegar uma pena pesada, já não jogaria mesmo o jogo de volta, porque tinha sido expulso durante o jogo, mas vai realmente para julgamento como o iniciador de todo o tumulto. Uma pena tudo isso ter acontecido, uma vez que as duas equipes poderiam fazer mais um grande jogo lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, e propiciar mais um grande jogo aí para aqueles que acompanham, gostam e torcem para as duas equipes, tanto Cuiabá quanto Operário. Muito bem, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro a partir de agora aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos lá então, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos os seguintes jogos, vamos recapitular os jogos que aconteceram antes do sábado, né? Tivemos o Vila Nova batendo o CSA por 2-1, o CSA não conseguiu mais uma vez colar no líder Fortaleza. O Guarani bateu o Juventude e fica muito perto de chegar ao G4 mais uma vez, 1-0 pro Bugre. O Londrina venceu o Coritiba por 1-0, caiu o Tcheco, chegou o Argel Fux para assumir o Coritiba. Tivemos também Figueirense 2, São Bento 2 lá no Orlando Scarpelli na sexto, Sampaio Correia venceu o Fortaleza por 1-0 lá no Castelão. Nem o Fortaleza conseguiu vencer essa rodada. E no sábado já, Brasil de Pelotas 1, CRB 0. Brasil sai da zona da degola, o CRB entra na zona de rebaixamento. Doriva foi mandado embora. Quem chega é Roberto Fernandes para assumir o comando do CRB. Roberto Fernandes desistiu de renovar com o Santa Cruz para assumir o CRB no final da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos também o Criciúma batendo Avaí no clássico por 3-2. Criciúma respira aliviado mais uma vez. Tivemos também Boa Esporte e Paysandu empatando em 1-1. Resultado ruim para os dois, menos para o Papão, que ainda está fora da zona de rebaixamento. No clássico goiano, o Goiás venceu o Atlético por 2-1. Boa vitória do Goiás, que o deixa a 1 ponto do CSA e a 2 pontos da liderança, professor. O Goiás está na briga pelo título. Gols do Lucão e do Michael aí para o Goiás. O Atlético até descontou com o João Paulo. E para finalizar, Ponte Preta e Oeste empataram em 0-0. O que empatou de jogo já Ponte Preta nesse campeonato é brincadeira, viu, professor? E com esses empates todo vai abrindo mão do acesso. Mas aí o que realmente chama atenção é que ninguém quer o lugar do Fortaleza. Que coisa, hein? O Fortaleza perde e continua líder. É, então o Fortaleza perdeu, mas o CSA, que era o segundo colocado, perdeu para o Vila Nova também. E a grande resultado aí foi do Goiás, né? Goiás que saiu perdendo para o Atlético, virou o caminhão de melancia, feio, com 2 gols de virada, portanto venceu. E o Goiás chega inteiro aí, o time de que conseguiu aí vencer o Atlético por 2-1. E agora o Goiás segue firme aí. A Ponte Preta ficou no 0-0 com o Oeste, mal, ruim para os dois precisando da vitória, e acaba morrendo abraçado lá no 0-0. O time também do João Brigatti lá, que é o Paysandu, ex-técnico da Ponte, foi lá em Varginha e conseguiu um empate de 1-1, que realmente mantém ele fora da zona do rebaixamento. Outra grande vitória foi do time de Mazola, que no clássico lá entre Criciúma e Avaí, acabou virando o caminhão de melancia lá em cima do Avaí, do time do Geninho, e ganhou o jogo por 3-2, um grande jogo. Nós tivemos a oportunidade de ver esse jogo aí, e realmente um grande jogo. Então, aí o São Bento também fica aí numa situação intermediária, e o Guarani, né? Aí vem aí brigando para entrar no G4 aí, tá em 7º lugar, e o Guarani parece que é entre Guarani e Ponte, quem mais pode ainda sonhar com acesso ainda é o Guarani. A Ponte, não vejo mais força para a Ponte. Agora você disse aí, Léo, que o Curitiba contratou um treinador. Eu gostaria de saber qual foi o teor da conversa entre a diretoria do Curitiba e do Argel. O Argel está chegando para salvar o time do rebaixamento ou está chegando ainda com um sonho de criança de chegar ao G4? Boa pergunta, viu, professor? Porque geralmente o Argel chega para apagar fogo, né, da situação aí. Vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos começar com o líder. O líder é o Fortaleza, com 47 pontos. O segundo colocado é o CSA. O CSA tem 46. O terceiro é o Goiás, com 45. O Goiás encostou realmente aí nos seus adversários. O quarto colocado é o Atlético Goianiense, com 43. O quinto é o Vila Nova, com 43. A gente destaca mais uma vez a excelente campanha dos times do Goiás. De Goiás aí, os três aí em posições seguidas. Terceiro, quarto e quinto colocado, e com chance de acesso, né? O sexto é o Avaí, com 42. O sétimo é o Guarani, com 41. O oitavo é o Figueirense, com 39. O nono é o Londrina, com 36. O décimo é a Ponte Preta, também com 36. Eu acho que a partir do Figueirense, ninguém mais briga por acesso, viu, professor? Temos também o Curitiba, com 36. O Criciúma, com 35. São Bento, 35. Oeste, 35. Brasil de Pelotas, 31. E Paysandu, fora da zona de rebaixamento, com 30 pontos. Na zona da degola, temos CRB, com 29. Juventude, com 28. Sampaio Correia, 25, e Boa Esporte Clube, também 25 pontos, professor. Parte de baixo, tudo embolado, professor. Pois é, você esqueceu da Ponte. É, a Ponte está em décimo com 36 pontos. Não, o Ilha vai ficar bravo com a gente lá, né, Ilha? Esqueci da Ponte, ô louco, pelo amor de Deus. Mas a Ponte também não vai fazer diferença nenhuma, viu? Porque a Ponte, mesmo com um bom treinador que contratou agora, Marcelo Chamusca, não consegue vencer e tá ruim a situação lá. E como você falou, lá embaixo da tabela também está muito disputado, né? O Boa reagiu aí, o Sampaio está reagindo, os dois com 25 e o Juventude e o CRB com 28 e 29 e o Paysandu com 30. Portanto, tá pegando fogo o campeonato da segunda divisão do brasileiro e vale a pena conferir as próximas rodadas, viu, Léo? Com certeza, a gente vai acompanhar tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Agora a gente começa falando sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Começamos falando sobre o clássico nordestino entre Ceará e Vitória. E, professor, o Ceará pela primeira vez respira fora da zona de rebaixamento, professor. Samuel Xavier e o Cleison fizeram os gols que deram a vitória para cima da equipe do Vitória. Gol aí, a partida na Arena Castelão e lotado, professor. A festa que a torcida faz pro Lisca doido depois da partida de arrepiar. Esse homem nasceu para treinar o Ceará, professor. Pois é, Léo, o Ceará para mim era um time até então indiferente, né? Um time de torcida, de grande torcida, e eu era diferente. Mas depois que o Jorginho fez, quando ele abandonou o Ceará e foi pro Vasco, né? E deixou o Ceará numa situação difícil, de desacreditado, de time virtualmente rebaixado, aquela coisa toda. Eu achei que foi a atitude do Jorginho, uma pessoa que, enfim, fala muito de Deus, aquela coisa toda, e no fim acabou tomando uma decisão tempestiva dessa e que colocou o Ceará numa situação dificílima para os jogadores e para a própria diretoria e para a torcida. De repente, a diretoria tirou o Coringa da manga, da cartola, e acabou trazendo aí o Lisca doido. De lá pra cá eu comecei a acompanhar todo o trabalho com o Lisca, né? E fazendo no Ceará. E como você disse, é de arrepiar mesmo a atitude como os torcedores e a comissão técnica e os jogadores, em especial o Lisca, ele consegue ter uma identificação muito grande e mover aquela massa a favor do Ceará. Portanto, ele conseguiu, é claro, trouxe alguns reforços importantes e a equipe do Ceará, apesar de ficar lá na zona do rebaixamento, apesar de ficar muitas rodadas lá na lanterna do campeonato, vinha reagindo e demonstrando que enfrentava seus adversários de igual para igual e com a possibilidade de conseguir pontos em qualquer lugar, tanto lá no Ceará quanto fora de casa. E pela primeira vez agora saiu da zona do rebaixamento, de uma vitória com autoridade, de uma equipe que vinha muito bem, a equipe de Paulo César Carpegiani, que vinha de 4 resultados positivos e acabou vencendo e fazendo a festa daquela torcida lá que lotou o Castelão. Portanto, o Ceará e o Lisca é um caso à parte deste ano de 2018. Muito legal, realmente. Parabéns ao Vozão, que dorme fora da zona de rebaixamento, merecido. É o único lá na parte de baixo que tá jogando bola pra isso, né, professor? Pra escapar. Porque o resto é todo mundo perdendo, todo mundo tropeçando, ninguém se acerta. Então, o Ceará merece e merece muito, realmente. Há muito tempo tá buscando isso. Tivemos no aniversário do Grêmio, o Grêmio batendo o Lanterna Paraná com seus reservas. Gol do Douglas, um golaço do Douglas e do Juninho Capixaba, que tava jogado lá no Corinthians. No Grêmio ele até joga e faz gol, professor. Era barbada, né, o Grêmio bater no Paraná, até que o time sub-20 se bobear, viu, professor? Pois é. Veja como é que é, né? A diferença, né? Estamos acabando de falar aqui do Ceará e agora vamos falar de um time que ficou muito perto do Ceará muito durante essas 24 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, né? Que é o Paraná. Então você vê, você percebe que tem força para brigar por coisas melhores, até por uma sul-americana, né? E o outro você vê que é virtualmente já rebaixado, né? Trocou de treinador, aquela coisa toda. E o Grêmio, que não tem nada com a situação do Paraná, acabou pisando na cabeça e afundando um pouquinho mais o Paraná, e o Grêmio vai tranquilo lá para os seus compromissos na Libertadores. Tivemos o clássico carioca lá no, em, em Brasília, né? O jogo aconteceu lá no Mané Garrincha. E jogo marcado por susto, gol contra e expulsão, professor. O Vasco saiu na frente, mas viu o Flamengo empatar. O André Zils abriu o placar para o Vasco da Gama. O Bruno Silva precisou sair de ambulância com as pancadas na cabeça. Inclusive, a ambulância não pegava, o jogador tiveram que empurrar a ambulância, professor. Já viu isso alguma vez? Pelo menos em futebol profissional. Futebol amador a gente sabe o que acontece, mas profissional eu nunca vi isso. A ambulância precisava de um tranco para pegar, nunca vi, viu? Mas olha, é triste, né, a gente ver um estádio de Copa do Mundo, primeiro na situação que está o piso, né? E depois você vê a ambulância que presta serviço lá, uma ambulância de privada, né? Que com certeza está sendo muito bem paga para estar lá. E acaba acontecendo essa cena lamentável, mas pelo menos demonstrou a união dos jogadores os times juntos, tanto os jogadores do Vasco quanto do Flamengo, empurrando a ambulância para dar um tranco nela. Imagem que rodou o mundo todo, viu, Léo? Que situação, hein? Olha só. Mas, voltando para a partida, o Diego foi expulso, o Luiz Gustavo do Vasco marcou contra. Empate ruim para os dois, viu, professor? Porque o Flamengo podia ter encostado, podia estar na terceira posição hoje, encostadinho nos líderes, mas não consegue. E o Vasco continua na parte de baixo da tabela, professor. O Vasco continua na zona de rebaixamento e está difícil. Quando a gente pensou, agora vai para o Vasco da Gama, não foi, professor. Pois é, mas o jogo foi distinto. Um tempo do Vasco, um tempo do Flamengo. O Vasco parece que surpreendeu aí a equipe do Flamengo, né? Marcando mais à frente, aquela coisa toda, e acabou conseguindo fazer o gol. E depois eu quero chamar atenção para os nossos ouvintes, viu, Léo, e para você também, do seguinte. A questão de 5, 6 anos atrás, esse jogador Luiz Gustavo não jogaria num time do Vasco de jeito nenhum. Nem o jogador não jogaria nem no 15 de Piracicaba. Eu vou chamar a atenção de vocês para que vocês acompanhem o meu raciocínio. O jogador, ó, ele dividiu e disputou a bola com o companheiro dele que foi hospitalizado, quase matou o companheiro dele. Por quê? Porque não olha só a bola. Se tiver que morrer para disputar a bola, ele morre porque ele não vê o que está acontecendo em sua volta. Bom, mas isso, professor, foi uma coisa... Não, mas não foi só isso. Depois, logo em seguida, ele só não fez o pênalti porque ele não conseguiu pegar o cara, senão ele fazia o pênalti pro Flamengo. Mas tudo bem, é pena. Não, eu tô falando porque é jogador que não pensa. E depois, em seguida, ele fez aquele alto gol contra que não era só ele prestar atenção que onde ele estava, que não tinha mais ninguém atrás dele, deixaria a bola passar pra linha de fundo. No entanto, ele veio cego, veio para decidir a última bola da vida dele e acabou fazendo um alto gol contra. Então, eu quero chamar atenção justamente para essas coisas. Hoje, quem contrata o jogador tem uma responsabilidade muito grande. Esse jogador, Luiz Gustavo, ele não tem condição de jogar em um time de primeira nem de segunda divisão. Portanto, os homens que contrata e que emprega é que são responsáveis por esses, infelizmente, esses jogadores estar jogando em grandes equipes como o Vasco da Gama. Vamos mudar de assunto, vamos falar do outro time carioca que entrou em campo, vamos falar do Botafogo, que venceu, professor, venceu o América de Minas com gol do Rodrigo Lindoso e respira no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro voltou a vencer depois de 3 rodadas. Já o América jogou muito mal, viu, professor, jogou muito mal e, se eu não me engano, é a 4ª derrota já do time do Adilson Batista. Tá faltando alguma coisinha aí, hein, professor? Perdeu o gás. Pois é, já acabou aquele incentivo da chegada do Adilson, mas o Botafogo fez um bom jogo e acabou vencendo o América do Adilson, né? O Adilson que vem motivando muito o jogador, vem conseguindo grandes resultados e agora já começa a acender a luz de alerta lá pro lado do América. O América que hoje já é o 12º colocado. Muito bem, vamos ao próximo jogo, outro clássico mineiro, que ficou no 0-0 em tarde dos goleiros, viu, professor? O Rafael, goleiro reserva do Cruzeiro, e o Vitor se destacaram muito no clássico, que valeu pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, 0-0. Que o que foi destacado mais uma vez não foi dentro do campo, foi, professor, foi um grito aí, um canto da torcida do Clube Atlético Mineiro, um canto homofóbico ofendendo aí a torcida do Cruzeiro, né? Foi muito feio realmente o que a torcida do Atlético fez. E o Atlético Mineiro, ele já divulgou a nota repudiando os cantos homofóbicos de torcedores do clube. De alguns atleticanos, o caramba, que foi quase o estádio inteiro que estava cantando isso, viu, professor? O Atlético emitiu, na noite do domingo, nota de repúdio aos cantos homofóbicos por parte de sua torcida durante o empate por 0-0 no Clássico. Os cantos de alguns atleticanos tornaram-se dos principais assuntos nas redes sociais do domingo e o clube decidiu se pronunciar. O Atlético lamenta as manifestações homofóbicas de parte dos torcedores no jogo do domingo. Reiteramos nosso repúdio a quaisquer gestos de preconceito ou incitação à violência. A maior torcida de Minas é composta por pessoas de todas as classes sociais, raças e gêneros, não cabendo qualquer tipo de discriminação. Isso não faz parte da nossa gloriosa história, né? O grito dizia o seguinte: o Cruzeirense, tome cuidado, Bolsonaro vai matar, e você sabe, aquele bichinho lá que tem no filme lá da Disney, né? Então, é brincadeira, né, professor? É, infelizmente, a gente tem visto e ouvido muita coisa ruim aí no futebol, e quando se encontra duas torcidas como Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, infelizmente, a gente tem que noticiar essas cenas lamentáveis que a federação tem que tomar providência, as confederações, porque é uma das coisas que a FIFA tem punido com maior rigor, é justamente essas atitudes homofóbicas, né? Portanto, é uma pena que nós não vimos gol e temos que estar aqui falando desse tipo de coisa, né? Então, vamos ver o rigor da lei da Confederação Brasileira na aplicação dessas atitudes aí. Com certeza. Vamos falar do Atlético do Paraná e do Fluminense. O Atlético venceu e foi muito bem. Aproveitou todos os vacilos do Flu, que não foram poucos, e venceu com o gol do Pablo, do Léo Pereira e do Rafael Veiga. O Flu até descontou com o Luciano. O Furacão voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 jogos sem triunfar. Professor Mauro Fernandes. O Atlético vinha perdendo jogos, mas ele vinha jogando bem. Então a gente tinha expectativa de que muito em breve o Atlético Paranaense ia conseguir aí voltar a ganhar, porque eles vinham jogando, perdendo jogos, mas jogando muito bem. Foi coisa que manteve o jogo jogando bem, o rendimento da equipe em alto nível, e acabou vencendo o Fluminense que, olha, tá, é difícil a vida do Fluminense, viu? Mas por incrível que pareça, o Fluminense está melhor do que o Atlético Paranaense. O Fluminense está em 10º e o Atlético está em 11º. Então, o Atlético Paranaense, eu acredito que ele está em viés de alta, viu? Vamos falar agora sobre Bahia e Palmeiras. O Palmeiras jogou mal, viu, professor? Jogou muito mal, mas o jogo foi equilibrado e o Bahia venceu. O Gilberto anotou, aliás, venceu, não, empatou, né? O Gilberto anotou o tento inicial, o tento que abriu o placar, né? E o Felipe Melo empatou a partida, professor. O time da casa começou no ataque. O Palmeiras não perde há 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Melhorou no segundo tempo com a entrada do Dudu dentro de campo e também com a entrada do William, né? O Palmeiras melhorou muito. Mas no primeiro tempo, a tiriça de Lucas Lima, de Giannis, daí, jogaram muito pouco pelo que podem apresentar, né, professor? Mas, dos males, o menor. O empate pela situação da rodada foi bom pro Palmeiras e ruim pro Bahia, né, professor? Não tenha dúvida, o Bahia jogava em casa, precisava da vitória, conseguiu sair na frente com o gol de Gilberto, uma falha da defesa do Palmeiras, e o Palmeiras, num belo gol do Felipe Melo, de cabeça, entrou muito forte, estava fora da área, no escanteio, na bola alçada, ele chegou em velocidade e deu como se fosse um coice na bola de cabeça, muito forte, e fez um lindo gol que acabou premiando o Palmeiras pelo esforço que fez no segundo tempo, que já o primeiro tempo, olha, o Bahia podia ter resolvido o jogo do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Palmeiras equilibrou um pouquinho o jogo lá e conseguiu, foi o suficiente para conseguir um bom resultado lá, porque o Palmeiras traz um ponto de lá quando na verdade já estava perdido os 3 pelo que jogou o primeiro tempo muito mal. E por enquanto o resultado é bom por causa do empate entre Santos e São Paulo lá na Vila Belmiro. Santos e São Paulo entraram em campo. São Paulo segurou o empate contra o Santos na Vila Belmiro, melhor visitante do campeonato, inclusive. São Paulo se defendeu muito bem, professor. O Rodrigo perdeu um gol incrível e o São Paulo vai a 50 pontos e lidera o campeonato por enquanto. É bem verdade que o Inter joga hoje contra a Chapecoense. O Peixe chega ao 8º jogo sem levar gol, professor. Olha só. um jogo aí que eu esperava o São Paulo um pouquinho mais agudo, viu, professor? É, a gente gosta, eu não ligo muito pra isso, não, mas hoje o pessoal gosta muito de dados, né? De dados, estatística, né? O Erinho vai entrar agora no computador lá e vai pesquisar. Foi a última vez que o Santos ficou nessa fase de 8 jogos sem tomar gol, sabe que ano que foi, Léo? Quando foi? 1955. O Pelé nem jogava. Pois é, então é histórico, né? O Santos tá sem tomar gol e pro Santos é... Mas olha, Léo, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vim animado pra assistir o jogo ontem e o jogo foi um filme de terror às 4 da tarde. Eita, joguinho ruim! Parece que eu tenho visto aí ex-jogadores aí falar e ontem eu acabei dando razão para esses jogadores que são talentosos, né? Como Alex, como Djalminha, Ricardinho, que são jogadores talentosos, né? Que tinha o cacuete de armar com requinte técnico bem apurado. E eles dizem o seguinte: hoje todo mundo está preocupado em marcar, em defender. Não tem mais a preocupação em criar, em fazer gol. Se der, faz. Se não der, fica 0-0. E a gente está acabando de ver isso e foi a tônica do jogo ontem. Então, você vê um jogo de poucas oportunidades, um jogo onde a rede não balançou e, infelizmente, e depois, no final do jogo, ainda acabou com o Cuca entrando no campo. O árbitro, que gosta de uma mídia, que gosta de aparecer, o André, o árbitro mineiro lá, não é? Que gosta de aparecer, o Ricardo Marques Ribeiro, né? E no fim acabou chamando atenção para isso e o jogo mesmo fraco. Eu acredito que o empate ficou bom para os dois pela bola que jogou. Muito bem, vamos falar agora então do último jogo da rodada. Tivemos, aliás, o último jogo de ontem, né? O Corinthians e o Sport. O Sport saiu na frente com o Hernani Brocador, batendo pênalti, mas o segundo tempo o Corinthians jogou bem, professor. Jogou bem e venceu, virou a partida com o Jadson e o Danilo Avelar. E continua na parte de cima da tabela, né, professor? Parece que pouco a pouco o Jair vai conseguindo acertar o time, né, professor? Apesar do primeiro tempo horrível que o Corinthians fez. O Sport continua no Z4, o Corinthians na parte de cima da tabela, professor. Mas é melhor tomar cuidado, não pode sair perdendo do Sport dentro de casa, professor. Com todo o respeito ao Sport. Pois é, primeiro tempo o Sport não teve coragem para atacar, porque se tivesse coragem tinha feito gol no primeiro tempo já. E no entanto, no segundo tempo, no segundo tempo, o Sport já fez o gol no primeiro tempo, aos 21 minutos do primeiro tempo de pênalti, né? Mas o segundo tempo, mas mesmo assim o Sport não teve coragem para atacar, aproveitar aquele momento ruim e conseguir uma vantagem melhor. Mas no segundo tempo parece que o Jair adiantou um pouco mais o time e conseguiu virar o jogo e fazer 2-1 e ganhar o jogo, que era o que mais importava para o Corinthians, que o Corinthians estava numa situação de todo mundo querer ver como ia comportar o time de Jair jogando em casa e tendo que sair para jogar. Portanto, o Corinthians venceu, conseguiu os 3 pontos, o Sport continua na via sacra dele e o Corinthians também, o Corinthians que está no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está em 8º lugar com 33 pontos, está muito longe da classificação para Libertadores, né? O caso do Sport é hashtag partiu Série B, realmente. E hoje temos na Arena Condá a Chapecoense buscando sair da zona da degola, recebendo o Internacional às 20 horas. O histórico a gente tem a Chape sendo superior com o Inter lá na Arena Condá. Mas o momento é todo do Internacional, vem muito bem realmente e pode retomar a liderança e com vantagem hoje, né, professor? Pode aumentar um pouco a liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu acredito que a tendência é termos um bom jogo lá na Arena Condá no dia de hoje, professor. Eu também espero um bom jogo. Chapecoense vem de uma grande vitória aí frente ao Atlético Paranaense, 2-1 de virada. E o Internacional vem de uma bela campanha, vem da vitória do Grenal aí, bem aí, né? Apesar das polêmicas todas que tá rendendo até hoje, entre o Dourado e o Maico, né? Mas o Inter venceu, vem bem. não sei se vai ajudar a Chapecoense, mas com certeza é, pelo menos 10, 12 equipes vai estar torcendo para a Chapecoense hoje, né? Então, não sei se isso vai ajudar o time de Guto Ferreira, mas a expectativa é que nós tenhamos um grande jogo, essa expectativa é, de hoje à noite, né, Léo? Muito bem, então falamos sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos à classificação para você, nosso ouvinte. São Paulo líder, 50 pontos. O Inter tem 49 na segunda posição, mas joga ainda hoje. O terceiro é o Palmeiras com 47. O quarto colocado é o Flamengo com 45 pontos. O quinto é o Grêmio com 44. O sexto, o Atlético de Minas com 42. Na sétima posição está o Cruzeiro com 34. Olha a vantagem que tem aí. Do sexto para baixo, professor, eu acho que ninguém mais briga, viu? O sétimo é o Cruzeiro, como eu já disse, o oitavo é o Corinthians com 33, o nono é o Santos com 32 e o décimo é o Fluminense com 31. Décimo primeiro é o Atlético do Paraná com 30, o América Mineiro é o décimo segundo também com 30 pontos. Décimo terceiro é o Vitória aí com 29, décimo quarto é o Bahia também com 29, décimo quinto é o Botafogo também com 29, décimo sexto o Ceará com 27, fora da zona do rebaixamento. Torce contra a Chapecoense hoje, então o Ceará para não voltar para a zona da degola. O Vasco é o 17º com 25 pontos, Chapecoense também tem 25 na 18ª posição. O Sport Clube do Recife é o 19º com 24 e o 20º é o Paraná Clube com 16 pontos ganhos. Professor Mauro. É, como você disse, até o sexto 42 pontos aí o Atlético Mineiro, e existe um divisor de água aí, que é o Cruzeiro com 34 para baixo ali. Eu acho que esse pessoal não briga mais por Libertadores, não, viu? É que 6 pontos a distância... 8, né? Não é tão grande, né, professor? Mas, pelo futebol que vem se jogando por Cruzeiro, por Corinthians, eu não vejo. Talvez o Santos, eu acho que esteja fôlego nesse momento para chegar. Mas tirando o Santos, não vejo ninguém para chegar ali, viu, professor? É, realmente, mas é difícil, né? 8 pontos aí, praticamente quase 3 rodadas. Muito bem. Para encerrar nossa programação, vou passar rapidamente os jogos do final de semana do Campeonato Amador, do futebol local. Tivemos o nosso amigo Toninho, mandou aqui os placares pra gente. O Democrata venceu o Millennium por 7-0. Olha a vitória maiúscula aí da equipe do Democrata. O Canabres venceu o Amigos por 5-3 e se garantiu na próxima fase com as 3 vitórias. O Canabres já está classificado para a próxima fase. O Rio Pedrense estreou com derrota, professor. O Bar do Pachá venceu o Pedrense por 4-1 e o de Churros venceu o Interior Paulista por 2-0. Esses resultados do Campeonato Amador de Rio das Pedras. Campeonato Regional de Mombuco, Vila Nova venceu São Rafael por 2-1. E o Amigos bateu o Cruzeiro por 3-0. Professor Mauro Fernandes. Pois é, 22 gols no Campeonato Amador aqui de Rio das Pedras. Parabéns aí para os artilheiros que chacoalharam a Roseira 22 vezes. E parabéns também aos Amigos que foi lá em Mambuca e venceu a equipe do Cruzeiro por 3-0, né, não? Amanhã a gente fala mais sobre o Campeonato Amador, tem algumas impressões sobre esse campeonato, aí daqui a pouquinho a gente, amanhã aliás, a gente passa para você, nosso ouvinte que esteve ligadinho aqui conosco. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco aqui na programação esportiva da Rio Vox FM, nessa segunda-feira, que essa semana esteja maravilhosa para todos nós, professor. Uma boa tarde para você e até amanhã às 11 da manhã, se Deus quiser, para falar muito de esporte. Boa tarde, Léo. Agradeço a você também. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube dessa manhã, tarde de segunda-feira. Eu desejo a todos que tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, estarei aqui amanhã às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. Muito bem. Eu agradeço muito a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima semana. Fique com Deus e tchau. Boa semana. ZYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.